Olá para você que está me escutando agora, aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo e eu vou comentar a parte do texto que ele fala sobre o diferencial desse escritório de advocacia. One of the things that's different about our firm. Então, uma das coisas que é diferente aqui na nossa firma, né? Na nossa empresa, is that we ensure that each person is able to talk to an attorney. É que a gente assegura que cada pessoa possa falar com um advogado. Attorney é sinônimo de lawyer. Attorney é o advogado que presta consultoria. Lawyer é o advogado que está no tribunal. Mas são sinônimos. The same day as they call to get advice about their situation. Então, no mesmo dia que eles ligaram para pedir conselhos, né, para receber conselhos sobre a situação deles, sobre a situação da pessoa que liga. Então, on top of that, além de tudo isso, para além de tudo isso, no topo de tudo isso. If we take your case, então se a gente pega seu caso, we typically take it on a contingency basis. A gente tipicamente, a gente geralmente, né, na maior parte das vezes, a gente pega ele em base de contingência. Meaning that, o que significa, isto é, né, meaning that you don't pay us. Meaning that you don't pay us. Ou seja, você não paga a gente. The employer pays us at the end of the case. É o empregador que paga a gente no final do caso. Base de contingência é o honorário condicional, que depende das contingências. Bem, isso aí, espero ter ajudado.